Vem com PH, a voz que emociona. Meu coração geralmente apertado, ligeiramente machucado. Aí eu tô fundo nessa emoção. E primeira vez o amor bateu de frente comigo. Dança era só um amigo, agora muda tudo de vez. Será que você sente tudo que eu sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil esconder. Olha que amor te faz, te deixa sem saber como agir. Quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir. Olha que amor te faz, fiquei tão bobo, fiquei. Machucado, aí tô fundo nessa emoção. E primeira vez o amor bateu de frente comigo. Antes era só um amigo, agora mudou tudo de vez. Será que você sente tudo que eu sinto por você?